Boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre esteja com todos. Agradecidos a Deus por estarmos nesta noite aqui mais uma vez para abordarmos temas que são relevantes para a nossa vida, para o nosso caminho que temos que trilhar nesse mundo. Vivemos numa época muito conturbada, uma época em que há muitas ameaças e nós muitas vezes somos tomados pelo medo, pela insegurança, e há momentos e há pessoas que se predispõem muitas vezes a abrirem grandes brechas nas suas defesas espirituais e são tomados pelo medo, a ponto de paralisarem a sua vida, acabam mudando os seus atos, acabam mudando as suas situações todas, e são situações que às vezes as pessoas não imaginam, talvez elas possam acontecer bem próximas de nós. Talvez nós já sejamos suficientemente fortes, mas nós podemos ter pessoas ao nosso redor que precisarão do nosso apoio. Daí a necessidade de refletirmos o quanto o medo que vem sendo disseminado, difundido, divulgado, ele pode influenciar o nosso comportamento. Em razão disso é que trazemos esse tema nesta noite, para analisarmos, para refletirmos sobre o impacto que notícias, informações e mesmo fatos que acontecem conosco ou com pessoas próximas a nós pode ter sobre as nossas atitudes. Nós vamos ver por algumas referências que eu vou citar de autores espirituais que temos que ter uma preocupação séria com o medo. Não podemos ter medo de ter medo, mas temos que ter uma certa preocupação, porque nós vamos perceber que ali estão em jogo grandes situações por trás disso. Vamos ver então algumas situações que na atualidade nos atemorizam, como a questão da violência urbana, guerras, terrorismo, calamidades naturais, desastres, epidemias, conflitos sociais. Isso sempre esteve presente para a humanidade, desde que o homem abandonou a sua condição primitiva de viver como um animal e passou a ter uma vida em que ele vive em grupo, passa a ter outros grupos humanos. Essas condições sempre existiram de uma forma ou outra, não nas proporções talvez como nós conhecemos hoje, mas de alguma forma o homem ele teve medo dessas questões. Quando a gente pensa na questão do terrorismo, que se fala tanto nos nossos dias, a ideia de um terrorismo moderno, ela não existia, né? Essa prática, como nós vemos hoje certos grupos do mundo todo. Mas usar o medo para dominar as pessoas, isso sempre existiu. Se a gente recuasse alguns séculos atrás, na Idade Média na Europa, os aldeões daquelas vilas, aldeias, viviam temerosos, porque eles temiam a invasão de outros povos que poderiam chegar ali e arrasar tudo. A lógica por trás do terrorismo é justamente explorar o medo da pessoa de morrer ou de sofrer intensamente e aí subjugá-la. Então isso sempre foi praticado. As barbáries que foram cometidas por muitos exércitos em várias épocas da humanidade tinham esse fim: instalar nas pessoas o medo a ponto de ninguém querer resistir a uma invasão, todo mundo aceitá-la pacificamente. Por isso que eram tão cruéis, tão bárbaros. Quando nós pensamos na violência que foi praticada em muitos momentos, a história do nosso país contra os africanos que foram escravizados, trazidos para cá, quando nós ouvimos aqueles relatos de tanta crueldade, por que se tratavam com tanta dureza, com tanta maldade as pessoas? Que era para implantar o medo, porque através do medo eles podiam ser mais subjugados. Então são questões que nós vamos perceber que elas sempre existiram. Sempre houve, por exemplo, a questão da violência nas grandes cidades. Desde as cidades mais remotas, no início da civilização, as primeiras cidades, já existia a violência praticada por indivíduos que roubavam, que matavam, talvez não na intensidade como nós temos hoje, porque é um fenômeno diferente, envolve outras questões políticas, sociais e até espirituais, mas isso sempre existiu. O fato é que todo esse conjunto, então, ele vem mudando o nosso comportamento e vem interferindo o nosso modo de viver. E podemos até ficar admirados mesmo, até no mundo espiritual, o medo ele pode causar complicações. André Luiz, numa obra muito importante que nós temos para a doutrina espírita, para o conhecimento do mundo espiritual, ele nos trouxe o relato no livro Nosso Lar sobre o medo, quanto ele poderia influenciar o comportamento dos espíritos habitantes dessa colônia espiritual. Nosso Lar é um agrupamento de espíritos que se organizaram como uma cidade e que está situado no Brasil, sobre o nosso território, especificamente no Rio de Janeiro. E é uma colônia espiritual que abriga muitos espíritos que partem, tanto do aqui diretamente quando desencarnam, quanto quando são resgatados do umbral. André Luiz conta como foi a experiência dele nessa colônia espiritual, e num determinado momento lá ele nos fala sobre a preocupação que o medo poderia criar ali naqueles habitantes de Nosso Lar. Veja, nós estamos falando de pessoas desencarnadas, que supostamente não teriam mais que ter medo de nada, porque uma vez que eu estou morto, eu sei que existe a imortalidade. Estou vivendo numa colônia espiritual, bem administrada, exemplo de organização. Por que ter medo? Aí vem lá para eles uma outra natureza de medo. Quando André Luiz tinha já se recuperado, já estava iniciando o seu tratamento lá e a sua aprendizagem, começaram aqueles eventos todos que iam desencadear na Segunda Grande Guerra. E aí o que, que aconteceu? Os dirigentes de Nosso Lar começaram a se preocupar o quanto as notícias que começariam a chegar a Nosso Lar, em razão das pessoas que começariam a desencarnar aqui no planeta em decorrência da guerra, o quanto os habitantes de Nosso Lar poderiam sofrer o impacto dessas notícias. Porque eles poderiam passar a ter medo do sofrimento que os entes queridos deles passariam aqui na Terra. E até esse medo, o medo de que pessoas queridas passassem por grandes provas, grandes provações aqui na Terra, poderia levar a um estado de desequilíbrio. É aí que o espírito Narcisa, uma enfermeira, um espírito já de boa condição espiritual, começa a instruir André Luiz sobre o que o medo representa para o homem. Não importa se é encarnado ou desencarnado, até os espíritos têm medo. Naturalmente, espíritos da nossa condição, espíritos que ainda possuem grandes limitações, que ainda estão em aprendizado, espíritos muito elevados, eles já compreendem mais as leis divinas, entendem os mecanismos de uma forma mais tranquila, e para eles o medo não tem um impacto significativo. Mas para espíritos da nossa condição, ou até um pouco mais adiantados, o medo representa uma ameaça. E Narcisa disse o seguinte para André Luiz, está no capítulo 42 essa referência. Elevada porcentagem de experiências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso quanto qualquer moléstia de perigosa propagação. Ele fala isso lá por volta da década de 30, 40. Hoje é que nós ouvimos falar com tanta intensidade de problemas relacionados ao medo, de pessoas que têm síndrome do pânico, que entram em estados bastante complicados a partir do medo que elas desenvolvem. Mas isso já era do conhecimento do mundo espiritual há muito tempo. Sábios benfeitores já conhecem o potencial que o medo tem de dominar as vidas humanas. E ela ainda prossegue dizendo: classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Uma pessoa vítima do medo, ela acaba deixando de realizar muitas coisas. Ela muda os seus comportamentos, ela muda as suas atitudes, ela pode deixar de realizar uma série de compromissos que cabem a ela. E nisso ela acaba atrasando a sua evolução. Daí ser algo tão grave, ser tão prejudicial como o espírito Narcisa classifica. Joana de Ângeles, uma sábia benfeitora, ela também nos fala sobre o medo numa das suas obras. Ela diz o seguinte: conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Ela diz que, então, em razão do medo contínuo, nós podemos produzir mudanças fisiológicas no nosso corpo. vamos progressivamente nos predispondo a estados que vão alterando a nossa fisiologia. O efeito mais comum são os efeitos no aparelho gástrico, no sistema digestório. Mas a partir dali nós vamos ter uma repercussão no sistema nervoso e em todo o organismo. Nós podemos também, a partir do medo não compreendido, não entendido, e o medo que vai se acumulando, que nós vamos apenas sentindo, sem compreendê-lo, sem saber trabalhar com ele, nós vamos nos tornando cada vez mais frágeis fisicamente. E Hamed também nos faz referências ao medo. Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Nós passamos a interpretar o mundo como um lugar ruim e impróprio, um lugar indesejável. Isso abala até a nossa confiança em Deus. Porque quantas vezes, antes de situações tão complicadas, nós perguntamos: onde está Deus? Por que essas coisas acontecem? Por que com essa pessoa isso e não com outro? Tudo isso vai moldando a nossa forma de ver o mundo. E algo impressionante também é que nós vamos também nos associando mentalmente com seres, com pessoas que pensam dessa forma também, que encaram a vida de uma maneira catastrófica. Isso, querendo ou não, tira de nós aquele gosto pela vida, aquele brilho que nós temos no olhar quando nós vemos a vida e nós vemos possibilidades. Uma pessoa tomada pelo medo, ela enxerga poucas possibilidades na vida, porque ela vai concentrar a sua atenção, a sua inteligência na defesa, na autoproteção, na proteção dos seus. E não é o que nós fazemos quase todos os dias? Não quer dizer que nós vamos deixar de lado toda a segurança que nós buscamos. É importante a gente compreender que o medo, ele tem até um papel positivo na medida que ele desenvolve a nossa inteligência para nos protegermos, nos resguardarmos das diferentes situações que possam nos prejudicar. Mas nós acabamos muitas vezes moldando a nossa vida em razão do medo. É o medo do assalto, é o medo da perda de um emprego, é o medo de arriscar uma experiência nova em algo que poderia ser realizador. Quantos projetos muitas vezes nós deixamos de lado porque nós temos inúmeros medos? Isso, de uma certa forma, também é explorado por espíritos que são os chamados obsessores, os nossos adversários do passado, ou espíritos que, por alguma antipatia, tentam nos prejudicar. Eles também exploram os nossos medos. Sabe aquele medo que todos sentimos e que nós não temos coragem de contar para ninguém? Que muitas vezes é difícil até mesmo de nós admitirmos para nós mesmos que nós temos medo de algo, porque por mais corajoso que alguém possa ser, é da natureza humana em algum momento se sentir frágil ante qualquer situação, de qualquer natureza, porque isso tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência, de autoproteção. Então esse medo, muitas vezes não conhecido, não compreendido, não administrado, ele nos bloqueia. Há pessoas que, por medo da rejeição, muitas vezes adotam um comportamento bajulatório, subserviente, sempre procurando atender as outras pessoas, porque teme ser rejeitada. Então veja quantos medos nós podemos, ao longo da nossa vida, ir assimilando, descobrindo o que temos, e por não saber como lidar com eles, nós vamos modificando a nossa vida. O efeito mais imediato que nós vemos é um descaso, é uma descrença generalizada que nós vemos hoje, principalmente entre os jovens. Outro dia eu ouvi uma pessoa comentando sobre a situação política na Rússia, falando que os jovens lá já não acreditam mais no sistema político deles. A maioria não vai às eleições porque não acredita em mais nada daquela sociedade. Embora eles sintam que eles têm alguma melhoria econômica, com todas as mudanças que ocorreram lá, os jovens já não acreditam mais. Provavelmente ali está o medo de ser novamente enganado por governantes que historicamente vêm demonstrando que não são confiáveis. Então veja, os nossos medos nos tiram as possibilidades de ação. No nosso país nós vivemos uma situação em que tememos o futuro que nós teremos, político, econômico, social, e muitas pessoas utilizam desse nosso temor para nos conduzir, para dizer quem está certo, quem está errado, quem merece o nosso apoio, quem não merece. E muitos tiram partido disso, tiram vantagens desses nossos medos e vão manipular os meios de comunicação para nos levar a legitimar determinados grupos no poder. Por isso que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas precisam ser também pensadas. O quanto os meus medos estão determinando esta escolha e não aquela? E ele ainda completa assim: o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. E é por isso que nós vivemos, então, muitas vezes, sem tirar o máximo de proveito da nossa experiência terrena, porque nós somos, muitas vezes, guiados por medos, por temores, por receios. O medo, ele tem uma importância na proteção. Como já disse anteriormente, nós, quando sentimos medo, nós somos capazes de nos defender. E o medo, numa determinada idade, ele acaba se acentuando porque nós vamos, com a experiência, com tantas informações que nós recebemos, nós tendemos a ser mais prudentes. Quando somos muito jovens, nós temos pouca referência, pouca experiência, pouco conhecimento, nós arriscamos mais. Por isso que os jovens, muitas vezes, eles têm mais possibilidades de ação e de autorrealização do que uma pessoa que, ao longo da vida, assimilou tantos medos que a impede de realizar aquilo que ela considera que é importante. Mesmo porque ela passa a ter um outro tipo de medo, que é o medo do julgamento das outras pessoas. Então nós estaremos moldando a nossa vida e não nos permitindo realizações que até seriam cabíveis, admissíveis, em função dessa atmosfera de medo que nós vivemos. Daí a importância de sempre refletir sobre ele. E aí as notícias ruins que nós vamos recebendo, de uma certa forma, elas vão nos escravizando. Elas vão determinando comportamentos, escolhas, e nós acabamos que, de uma certa forma, sendo manipulados pelos meios de comunicação. Antigamente a TV tinha um poder de influência muito grande, que já vinha superando das notícias impressas, e hoje a gente tem um novo fenômeno, que é o das redes sociais. Aquelas postagens que vêm no Facebook, ou que nos chega por alguma outra forma de comunicação instantânea, que nós vamos recebendo notícias que nem sempre nós conseguimos analisar o quanto elas são verdadeiras, o quanto elas são adequadas ou não. Então elas acabam, de uma certa forma, criando predisposições que nos levarão a reações ao longo do dia. Por isso que é importante estar sempre fazendo uma análise crítica do quanto essas informações são convenientes ou não. Ao acordarmos, logo em seguida já abrimos lá nosso celular e já começamos a receber um monte de notícias negativas. Ou ao término do dia, nós assimilamos tudo aquilo antes de dormir. O quanto isso é conveniente? O quanto uma informação mal divulgada, ela é capaz de nos determinar um comportamento. Esse é um fenômeno novo, já é estudado, já se fazem muitas considerações sobre ele, e é algo que nós devemos começar a ter a preocupação. O quanto essas notícias elas vão interferir nessa nossa disposição, então. E aí nós temos um exemplo muito interessante que aconteceu por volta de uns 5 anos atrás, aqui no interior do estado de São Paulo, na região de Presidente Prudente. Um jovem começou a achar que ele estava sendo perseguido. Provavelmente algum temor que ele não soube entender do que da vida, levou ele a imaginar que pessoas estavam seguindo ele. Ele transmitiu essa informação para os pais, e ele começou, pelo comportamento, a criar para os pais a ideia de que aquilo era real, de que realmente estava sendo perseguido. Os pais foram tomados por esse medo também. E aí o que a família fez? Essa aqui é uma parte da foto da casa deles. eles passaram a viver fechados dentro de casa. O pai era aposentado, ele contratou uma pessoa que ia no banco, um motoboy ia no banco, sacava o dinheiro, pagava as contas, a água, a luz, passava no supermercado, comprava a despesa do mês deles e levava para casa, e eles ficavam todos lá fechadinhos dentro de casa. Ficou o casal mais velho, o filho, um outro filho e a esposa deles, 5 pessoas. E essa jovem estava grávida. Quando os vizinhos perceberam que já há muito tempo estava sem movimento perto da casa, tentaram descobrir o que estava acontecendo, chamaram a assistência social da cidade para verificar o que tinha acontecido com aquela família. Foi quando eles então descobriram essa história. A pessoa que atendeu a essa ocorrência disse assim, olha, aqui ele conta um pouco da história, né? Essa parte eu já expliquei. Esse aqui é o depoimento dele, ó, da Maria Helena, que era diretora do departamento da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Presidente Prudente. Nenhum deles estava descabelado ou gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos, enfim, do mundo. Eram pessoas de condição normal. Apenas elas tinham deixado ser tomadas pelo medo. Uma ideia ganhou força entre eles. Naturalmente, deve ter alguma questão mais profunda que uma análise mais detalhada por um especialista possa descobrir algum problema nas relações entre essa família, em algumas questões pessoais. Mas eram pessoas que até então tinham uma vida normal. Eram pessoas que até então tinham ali uma rotina normal. Mas a ideia ganhou tanto destaque na mente de um e contaminou os outros a ponto de mudarem toda a sua rotina. Talvez nós não fiquemos nessa situação como essa família, mas o que do medo que nós temos pode ter já mudado a nossa vida e nos isolado de alguma coisa do mundo? Muitos pais, às vezes, impedem os seus filhos de se realizarem, de estudarem, em razão do medo. Tem medo de perdê-los para a violência, perdê-los para as drogas, perdê-los para outras pessoas e cerceiam tanto a vida dos filhos e muitas vezes nem vão viver fechado dentro de casa, mas criam uma rede de proteção que inibe o desenvolvimento dos próprios filhos, sempre protegendo, sempre poupando eles de todas as situações que seriam desafiadoras, sempre suavizando o caminho por medo de vê-los sofrer. Os pais muitas vezes os tornam criaturas excessivamente dependentes. Então vejam, o medo ele pode mudar comportamentos e nós já podemos ter realizado essas mudanças em função de uma série de situações que nós vivemos e nós não vemos o quanto nós já mudamos as nossas vidas. Vocês já devem ter tido alguma impressão quando houve o relato dos espíritos contando que eles chegam do lado de lá com uma boa parte das suas tarefas sem terem sido cumpridas aqui na Terra. Já tiveram essa sensação de que para nós encarnados é quase impossível a gente sair daqui com tudo 100% completo, tudo 100% realizado? Uma parte dessa impossibilidade de ação é por causa do medo. De tanto que nós temos medo de tantas situações, nós bloqueamos as nossas realizações e não avançamos. Há riscos quando nós deixamos de ser excessivamente preocupados, excessivamente cuidadosos. Mas não há ganho sem se correr algum risco. No meu bairro, infelizmente, houve um episódio triste que aconteceu há poucos dias, de violência extrema com a morte de uma pessoa, e eu poderia pensar, não vou sair à noite mais de casa, é mais seguro eu ficar. Mas eu perderia essa oportunidade de estar aqui hoje se eu pensasse assim. E assim cada um de nós, que sabemos que há riscos, que há problemas, mas ainda assim nós assumimos sofrê-los, porque nós percebemos que há um ganho em relação ao fato de estarmos aqui hoje. Então isso nos mostra que sempre haverá situações que nós teremos que assumir alguns riscos. Mas aí o que fazemos, né? Qual que é a medida, qual que é o equilíbrio que nós vamos encontrar. Também sabemos que não podemos nos expor demais. É sempre usar do bom senso, é sempre usar da nossa atitude de confiança, né? De que seremos amparados, seremos protegidos, que teremos a assistência espiritual necessária. Isso nos fortalece e nos predispõe. E quando nós temos essa predisposição, nós somos mais facilmente amparados pelos benfeitores espirituais. Uma pessoa com medo excessivo, ela é muitas vezes uma pessoa com a mente bloqueada, porque o pensamento dela está sempre pensando em perigos, em riscos. Dificilmente um benfeitor consegue entrar numa mente assolada pelo medo. Por isso que naquelas regiões mais tristes do mundo espiritual, se estabelecem programas que são como os do terrorismo que nós vemos aqui na Terra. Submete os espíritos a grande medo, porque quanto mais medo eles têm, mais facilmente eles são controlados e o medo acaba dominando. Então a possibilidade de um benfeitor interferir ali, ela é menor, porque são pessoas que estão com a sua mente em pensamentos de medo, sentem medo permanente. O mesmo acontece aqui na Terra. Quando nós nos deixamos levar por esse medo excessivo, os nossos benfeitores, eles terão dificuldade de nos sugerirem realizações, ações, atitudes, ideias renovadoras, porque o medo passa a nos conduzir, então. E aí nós temos outras implicações do medo. Através do medo, as pessoas vão instilando o ódio. Por que que as pessoas que estão sendo hoje aliciadas por esses grupos terroristas, elas acabam cedendo a esses ideais tão tristes, tão lamentáveis? É em razão de uma ideia de ódio que vai se implantando no coração, muitas vezes de jovens que tinham uma vida boa, confortável, mas de tanto que se fala que o sofrimento dele ou dos pais dele ou do povo dele é causado por determinadas pessoas, de tanto que se fala isso, vai se implantando no coração deles uma predisposição de atacar com violência as outras pessoas. O medo, ele nos predispõe a algumas atitudes. Ou nós nos resguardamos para a defesa, nos fechamos, bloqueamos a vida, ou nós atacamos ou fugimos. Normalmente, o discurso do ódio, que é de implantando a ideia de que determinadas pessoas, grupos, países, povos, são os responsáveis pelo sofrimento de alguém, vai sendo disseminado, e isso vai se usando aquele medo da pessoa em relação à sua segurança, à segurança da sua família, e isso vai se disseminando. E as pessoas vão passando a odiar aquele grupo. E nós sabemos que o ódio é uma força poderosa também que leva os indivíduos a agir. Isso parece algo fantasioso, mas não é. Foi exatamente o discurso do ódio que foi sendo disseminado pelo regime nazista em todos os cidadãos alemães que levou eles a pensarem que os judeus eram os culpados pelos problemas políticos, econômicos que eles tinham. O que usou-se para levantar a disposição das pessoas de agirem com frieza, com dureza, com indiferença ao sofrimento daquele povo, povo judeu, foi exatamente essa ideia. Ficaram sistematicamente acusando que eles eram os culpados por todos os problemas que os alemães vinham passando já algumas décadas. As derrotas que já tinham tido em outras guerras, os problemas econômicos, e de tanto que se explorou o sofrimento e o medo que as pessoas tinham desse sofrimento, criou uma disposição. Isso é o discurso do ódio. Isso é algo que está em implantação hoje no Brasil também. Determinadas notícias que nos chegam e determinadas colocações que nós ouvimos nos levam sempre a querer considerar que determinado grupo de pessoas são os grandes culpados pelos problemas que nós temos, sociais, políticos, econômicos, e isso vai sendo disseminado. À medida que as pessoas se sentirem cada vez mais insatisfeitas e cada vez com mais medo de perdas, com mais insegurança, elas passam a ter reações. Ou se fecham, ou fogem, ou ataca. É aí que as pessoas passam a ser aliciadas para grupos de terrorismo. Então veja, nós temos que tomar muito cuidado com tudo que nós falamos ou que nós ouvimos, principalmente junto às crianças e aos jovens. Nós recebemos jovens e crianças que, por mais que nós os amemos, nós não os conhecemos direito. Nós não sabemos que espírito nós temos ali sob nossa tutela. Quantas experiências traumáticas eles viveram. E aí nós muitas vezes ouvimos uma notícia num telejornal que determinado grupo de pessoas, por determinada característica, são os responsáveis por tal situação no país. E aí nós dizemos, ah, essas pessoas são isso, isso, isso, têm que morrer, eles tinham que ser castigados, tinham que ser punidos. Veja, cada vez que nós vamos falando isso para expressar uma indignação, que pode até ser justa, mas nós podemos estar imprimindo numa mente mais jovem ideias que outros poderão saber manejar habilmente para mobilizá-los a agirem com bastante crueldade em determinados momentos. Isso não é algo que nós podemos considerar assim que é uma possibilidade remota, é uma possibilidade real, porque em vários países isso acontece. Determinados jovens vão sendo aliciados porque eles já estão predispostos a essas ideias de que é pela violência que se conquista algum resultado. Então temos que tomar muito cuidado o quanto nós, às vezes de forma inconsciente, irrefletida, nós estamos reforçando esse discurso de ódio que predispõe as pessoas a agirem de uma forma violenta para se protegerem dos seus medos. E aí nos vem então uma reflexão. Então nós ouvimos falar de tantas notícias tristes, de tantos problemas que a humanidade passa, de tantas dores, tantos sofrimentos. Nós temos que ser indiferentes a tudo isso então? Então nós temos que não tomar conhecimento de nada disso que nos traz o medo para vivermos mais felizes? Será que é isso que o mundo espiritual superior espera de nós, espíritos em evolução aqui como encarnados? Não. Na verdade, há um equilíbrio que nós temos que ter no acesso a essas informações sobre tantas calamidades, tantos problemas, tanto sofrimento e tanta violência que existe no mundo. E nós temos, na parábola do bom samaritano, uma indicação de qual é a atitude que nós temos que ter. Quando Jesus ensinou essa história para os seus discípulos e para as outras pessoas, ele tinha a intenção de dissipar os ódios, os temores, as rejeições entre as pessoas que eram de cidades diferentes, que tinham diferenças no culto, que tinham tido escolhas diferentes. Ele queria mostrar, através da figura do bom samaritano, que o verdadeiro irmão de alguém é aquele que pode ajudá-la, independente de ele ser da Samaria, de ele cultuar a Deus de uma maneira diferente do que nós cultuamos. O verdadeiro irmão é aquele que ajuda. E o que a parábola nos ensinou? Né? Que esse homem viu aquele que tinha sido ferido pelos assaltantes, o recolheu, ele venceu o seu medo, porque ele poderia pensar, esse homem aqui sozinho, abandonado, espancado, largado na estrada, foi vítima de um assalto. Os malfeitores devem estar aqui por perto, mas o bom samaritano não. Ele vence o medo, ele vence o medo de se envolver com uma situação difícil, porque ele também poderia ser acusado de ser o agressor daquele homem. Ele vence vários medos para ajudá-lo, porque ele segue a noção do que é o dever. O dever é auxiliar aquele que precisa, independente das consequências que eu vou ter. E aí ele dispõe-se a ajudar, ele arca com as consequências dessa atitude e não se contenta em apenas abandonar o homem na cidade. Vai, hospeda ele, paga as despesas e diz que quando ele voltasse da viagem dele, ele voltaria para ver como ele estava. E aí o bom samaritano, o que ele fez? Ele continuou a jornada dele. Ele nos mostra que quando nós tomamos contato com alguma coisa que poderia tirar de nós a segurança perante a vida, nós temos que ajudar o que é possível, mas continuar nossa jornada, seguir adiante, não parar, não mudar o caminho, não deixar de fazer aquilo que nós sabemos que é o nosso dever. Ele nos mostrou que a medida certa de nós nos apropriarmos do problema, dos problemas que nos cercam, é até o ponto que nós podemos fazer alguma coisa para ajudar as pessoas envolvidas. Mas depois que nós fizemos isso, nós temos que prosseguir. Não podemos ficar pensando, eu não vou mais continuar a minha viagem porque alguém foi saqueado e espancado nessa mesma estrada que eu estou viajando. Ele continua a sua jornada. A parábola nos sugere exatamente isso. Nós temos que nos preocupar com os problemas até o ponto que nós podemos fazer algo, mas depois que nós fizemos, nós temos que prosseguir. Então, como que nós vamos lidar com as notícias difíceis, com as informações negativas que nós vamos obtendo e que poderiam nos paralisar? Nós vamos lidar da seguinte forma: nunca usar dessas informações para reforçar nossas concepções pessimistas sobre o mundo ou nós mesmos. Quando algo ruim acontece, aquilo não tem uma relação com a nossa vida necessariamente. Não quer dizer que o mundo, por ele ser difícil para algumas pessoas, necessariamente ele é para mim também. Quando eu penso nos problemas do mundo, eu tenho que pensar que, na verdade, eu não vivo num mundo único, são vários. Posso lamentar, posso ficar triste, mas eu não posso, por exemplo, deixar de viver a minha vida porque alguém está passando por uma dificuldade que eu não tenho como ajudar. Então eu não vou deixar de fazer ou buscar aquilo que me compete. Parece um pensamento pessimista, ou melhor dizendo, um pensamento egoísta, mas não é. Na verdade, se eu não posso ajudar alguém, eu também não posso deixar de me ajudar. Muitas pessoas às vezes desenvolvem uma visão muito negativa da vida porque existe sofrimento no mundo. E passam a achar que não são merecedoras da felicidade que ela pode usufruir nesse momento. Quer dizer que nós vamos ser indiferentes à dor alheia. Mas se eu não posso fazer nada, eu não vou deixar de aproveitar o momento que para mim é favorável agora. Isso não é ser egoísta, isso é ser realista. Se eu posso hoje, através do meu bem-estar, proporcionar mais evolução para mim e para os meus, e eu puder fazer para os outros, é por isso que eu recebi essas melhores condições. E não para ficar negando a vida, ficar negando tudo de bom que possa existir no mundo. Outra forma de lidarmos com os problemas é selecionarmos os meios que nos trazem as notícias. E está difícil hoje, viu? Eu não aconselho ninguém a acreditar em nada que nenhum desses grandes veículos de comunicação traz. Nenhuma das grandes emissoras, nenhum dos grandes grupos editoriais tem um compromisso 100% com a verdade. Todos eles estão comprometidos com interesses econômicos, políticos, e nos negam muitas informações. Nos negam muitos detalhes, nos trazem notícias muito filtradas, e é muito difícil a gente encontrar meios independentes, realmente, que são conhecedores dos fatos que eles nos trazem. Então, o ideal é que nós obtenhamos informações de várias fontes, para a partir dali a gente poder fazer algum juízo. Se a gente assiste o mesmo telejornal, da mesma emissora, com o mesmo editor, com o mesmo apresentador, a nossa informação é viciada. Ou se eu só recebo informações pela internet também. Esses áudios que a gente recebe através do WhatsApp, que estão dizendo que estão fazendo isso ou aquilo, temos que ter uma cautela extrema com isso. Porque ali é muita contra-informação, na verdade. São ideias que são passadas para nos dar uma ideia equivocada sobre determinados fatos, e isso nos levar a ter atitudes, comportamentos errôneos. E às vezes quem faz isso não está fazendo nem por maldade. Existem espíritos que trabalham contra a evolução da humanidade porque querem manter o domínio que eles sempre tiveram. Eles intuem pessoas agindo de forma leviana, de forma equivocada. Eles manipulam as informações também. Por isso que tudo nós temos que ter uma cautela muito grande. Selecionar muito os meios que nos traz informações que todos aqueles que são sensacionalistas nós evitamos. Aqueles que meios de comunicação ficam contando detalhes de tragédias, de chacinas, esses nós temos que rejeitar de forma categórica também. E temos que reafirmar a nossa fé diariamente, né? Tudo aquilo que nós acreditamos precisa ser por nós continuamente revisto, repensado, buscar os argumentos que nos levam a crer em cada uma das nossas crenças, ou aceitar cada coisa que nós aceitamos, para nos mantermos firmes, confiantes, determinados. É isso que nos dá força para prosseguirmos. Jesus, ele lidou com os medos dos discípulos em várias ocasiões. Um dos momentos mais notáveis foi o momento em que Pedro estava quase se afogando. Esse episódio do Evangelho, ele é muito marcante, e tem pessoas que têm dificuldades até de lidar com ele, porque é difícil imaginar que dois homens pudessem andar sobre as águas. Mas para Jesus, que era um espírito puro, que tinha condições de controlar elementos espirituais apenas com o seu pensamento, ele podia produzir facilmente fluidos que sustentassem ele sobre as águas e que sustentassem Pedro também. Numa certa ocasião, eles estavam então no barco, e aí Pedro viu Jesus caminhando. A princípio, todos ficaram com medo no barco, porque achavam que era um fantasma, eles já acreditavam na aparição dos espíritos, até que alguém identificou que era Jesus. E aí então Pedro, num arrobo de confiança, de muita fé, ele falou para Jesus: Mestre, permita que eu vá até você. E aí Jesus então falou: Venha, Pedro. E Pedro naquele momento era tomado apenas de fé, apenas de confiança. Era uma confiança irrestrita, aquela que muitas vezes nós sentimos quando nós percebemos que algo vem para nos ajudar. E ele então inicia a sua caminhada nas águas. E aí ele percebe que ali está o mar todo agitado em volta. Havia calmaria apenas naquele espaço em que ele e Jesus se encontravam. Naquele momento, Pedro ele teve medo, porque ele deve ter percebido o quanto insólita era aquela situação, o quanto improvável era pensar que dois homens estivessem caminhando sobre a água. Naquele momento, faltou para ele a fé. A fé era a força que Jesus estava utilizando de Pedro para ajudar a formar aquela base que o sustentava nas águas, a condensar fluidos que lhe davam sustentação ali, como os espíritos fazem o transporte de objetos, nas materializações e outros fenômenos. Naquele momento que ele tem dúvida, que é o medo por ver ali o mar agitado, é o momento que Pedro começa a afundar nas águas. E aí ele, desesperado, pede socorro para Jesus. Jesus estende a mão e traz Pedro à tona. E retornando então para o barco, ele perguntou para Pedro: Por que você teve medo? Onde estava a sua fé? Percebem que ali, naquele momento, até para produzir um fenômeno físico, era necessária a confiança daquele que estava envolvido. É como a gente, quando vem para um tratamento espiritual, e a gente não acredita na eficácia dele. Não acredita que na hora do passe, por exemplo, os espíritos vão estar manipulando fluidos que vão restabelecer o equilíbrio físico e espiritual. A gente duvida que aquilo é verdade, que tipo de contribuição a gente dá para esse tratamento? Nenhuma. Na verdade, a gente cria um bloqueio que nos impede de receber, muitas vezes, esse auxílio. Há pessoas que criam verdadeiras couraças, que não tem fluido que atravessa, por quê? É tanta descrença, é tanta desconfiança, que ela não se predispõe a receber. Falta-lhe a fé. A fé é elemento fundamental para questões espirituais. Para tudo que envolve a manipulação de fluidos, tem que haver uma predisposição, que é o quê? A mente aberta a aceitar que aquilo acontece. Não é autossugestão. Não é um mecanismo puramente psicológico em que eu acredito que estou sendo curado e sou curado. É porque a nossa mente, ela produz pensamentos. E pensamentos ou se atraem com outros pensamentos ou repelem outros pensamentos. Pensamentos atraem. Então, o que que acontece? Quando eu não acredito, quando eu não acho que algo é possível, não vai ser mesmo. Ali com Pedro foi isso que aconteceu. Por duvidar, ele começou a afundar. Em outro momento, Jesus viu também o medo dos discípulos. Foi um momento muito interessante, que foi o momento da tempestade. E lá estavam então os discípulos no barco. Eu acho que a gente tem o vídeo, a gente consegue ver essa narrativa do Evangelho por esse vídeo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tem um som também? Tem. Eu acho que vai precisar do som também. Deixa eu ver. Estava dormindo tranquilamente no barco. Aquela fala, como é que ele consegue dormir, não consta do Evangelho, mas deve ter sido um pensamento de muitos ali. Eu compreendi que ele tinha ciência do que estava se passando. Nós sabemos que quando nós dormimos, nós continuamos fora do corpo agindo. Jesus estava ativo também mesmo dormindo. Muitos têm dificuldade de aceitar isso também. Como um homem pode aplacar uma tempestade? É que Jesus não era um homem comum. Era um espírito que compreendia ali as leis da natureza tranquilamente. Ele sabia como mudar aquilo. O acalme-se que ele diz para a tempestade é mais para acalmar os discípulos, porque o que está em jogo ali é uma mente vigorosa, poderosa, interferindo em fenômenos físicos. Nós temos os relatos inúmeros de médiuns que, através de espíritos, produziram efeitos incríveis, efeitos físicos extraordinários. Materializações, levitações, movimentos de objetos, transporte de objetos em salas trancadas, conseguiam transferir de uma sala para outra. A literatura espírita do final do século XIX, começo do século XX, ela é rica desses detalhes. Então imagina, espíritos limitados, imperfeitos, produzir esses fenômenos, o que diria desse ser extraordinário que é Jesus? Então, para ele acalmar uma tempestade, era algo simples. Mas o mais importante ali, que ele chama a atenção dos discípulos, é aquilo: onde está a fé de vocês? Onde vocês colocaram aquela confiança que eu disse que vocês tinham algo a realizar? Não era uma tempestade que ia produzir aquele naufrágio e iria levar todos à morte. O fim não era ali. Então, é um alerta para nós. Muitas vezes não são os momentos mais catastróficos que nós estivermos, é que está marcado o nosso fim ou o término da nossa estada aqui no mundo. Não quer dizer que grandes situações, por mais complicadas que elas possam parecer, que são elas as grandes ameaças. A maior ameaça que nós podemos ter é a de estarmos paralisados, sem capacidade de ação, sem confiar no melhor que pode vir. Essa é a grande e terrível ameaça que nós sofremos nos nossos dias também. É pelo medo perdermos a nossa fé e pararmos de fazer aquilo que nós temos que fazer, que é prosseguir e aguardar. Então, quando Jesus chama a atenção deles, está chamando a nossa também. Onde está a nossa fé em cada momento que nós nos deixamos abater, nos sentindo ameaçados, bloqueados, impedidos de realizar aquilo que nos compete? Onde está a nossa fé? Nós, espíritas, nós temos que buscar cada vez mais reforçar as nossas crenças, a nossa fé, através do estudo sistemático da doutrina, compreendendo essa época que nós estamos vivendo, porque a partir do momento que nós compreendermos o que significa estarmos no mundo em transição, está deixando de ser de provas e expiações para se tornar mundo de regeneração, cada vez que nós nos conscientizarmos mais disso, nós vamos saber que nós estamos numa fase apenas da humanidade. O melhor ainda está por vir. Nós temos que nos fazer merecedores desse novo mundo maravilhoso que começa a se delinear a partir de agora. Todos esses problemas que nós vivemos no mundo, eles são de uma época realmente de transição. Espíritos que estão desesperados para manter a sua dominação no mundo, estão tendo as últimas oportunidades aqui. Serão levados a reencarnarem em mundos diferentes dos nossos, do nosso. Espíritos que são muitas vezes antagonistas do bem durante muitos séculos, já não vão mais poder agir aqui. Mas nós temos que confiar nessa ideia para resistir essa passagem, esse período que nós estamos vivendo. Temos que reforçar essa confiança estudando, fazendo as nossas orações, nos reunindo, nos fortalecendo cada vez mais em torno dessas ideias. Jesus, quando ele estava para partir, ele já sabia que todos aqueles eventos que iriam se desdobrar na sua morte já estavam desencadeados. Ele começou a preparar os discípulos, aí sim, para um momento de grande dor, que seria o momento que ele se afastaria fisicamente. E aí ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Foi aqui que ele disse que iria preparar para os discípulos um lugar. Foi aqui que ele disse que iria para a casa do Pai, que na casa do Pai havia muitas moradas, e ele iria preparar um lugar para os discípulos. Na verdade, é uma linguagem muito simbólica essa toda, mas a parte que nos permite agora refletir mais profundamente é isso. Temos que continuar confiando em Deus, temos que confiar na direção amorosa de Jesus sobre este planeta, de que as coisas estão sendo encaminhadas para o bem. Ainda existirão momentos de dor, de lutas, de sofrimento, talvez até para nós mesmos, mas nós não podemos perder a nossa fé, não podemos deixar de ter confiança, porque é nessa confiança que nós seremos fortes para superar cada momento, cada situação, por mais dolorosa que ela possa ser. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. É a indicação de que nós temos que fazer o que nos cabe no momento, não ficar imaginando que no futuro nós vamos ter essa ou aquela dor, esse ou aquele problema para resolver. O dia já traz muitos desafios e nós temos que encará-los com força, com confiança. Essa é a mensagem do Evangelho para todos nós. E era isso que nós tínhamos para esta noite. Fazendo votos que todos possam ter bastante confiança, fé na vida, porque os momentos difíceis sempre existiram e nós sempre vencemos todos eles. E continuaremos vencendo se mantivermos a nossa fé. Muito obrigado a todos.